programa seguir com dolosos escalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Então estamos aqui começando mais um KN News Science. Hoje, sexta-feira de carnaval, tá acabando essa merda, valeu. Chega de fila gigante pra comprar coisa no supermercado, porque tem filha da puta comprando bebida. É porque quarta-feira já foi quarta-feira de cinza, né? Eu queria esclarecer que é mentira quando eles falam que acaba na quarta-feira de cinzas, porque é mentira. Isso não existe nunca. Pra gente acaba porque tem aula. Não, e primeiro que já tinha pré-carnaval. Você acha que não vai ter pós-carnaval? Mano, eu lembro de pré-carnaval antes do Natal, mano. Então foda-se. Pois é. Entrou de férias, nego já tá... Então hoje, dia 8 de março de 2019, qual que é a notícia, Gregório? Você lembra aquela neve preta na Rússia? Lembro. Ela ficou verde. É, tá melhorando, então. Então, meu nome é Bernardo. Eu sou o Gregório. E este é o KN News Science. Está no ar mais um KN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Olha só, a neve verde poderia ser particularmente tóxica. E isso é uma má notícia para os moradores de Pulvarovsk, na Rússia, onde a neve apresentou a tonalidade incomum. Então, o que exatamente está fazendo a neve ficar verde, Bernardo? O número de limão. Suspeita aqui, é uma fábrica de cromo com sede em Pulvarovsk. Caralho! Uma cidade na região central de Oblast de Sverdlovsk, com a população de 125 mil. Mas eles negaram as alegações de que os produtos químicos na neve poderiam causar danos à saúde do... Mas na moral, mano, eles vão tipo falar, não, gente, cromo normal, né? Mano, cromo não faz mal nenhum, mano. Tendo feijão, né, mano? É, feijão rico em cromo. É uma situação rotineira para os moradores que não deve causar alarme, disse Vsevolod Orechink, porta-voz da fábrica, a repórteres locais. Nada demais. A neve não ameaça a vida ou a saúde dos adultos e crianças. Há toda uma variedade de empreendimentos industriais aqui. Se colhermos amostras da neve em qualquer lugar, veremos uma infinidade de substâncias perigosas. Olha que maravilhoso. Muito bom. Resumindo, ele tá falando, gente, não se preocupe, o ar é tóxico. É tipo, não respira, gente, mas tá de boa. É tipo, é a melhor desculpa pra fábrica de cromo, que ela fala assim, olha só, um monte de substância aqui, a gente só lança cromo. Tem que responsabilizar os outros também. Pois é. No entanto, os pais e professores da cidade discordam, dizendo aos repórteres que as crianças estão adoecendo desde que a neve verde começou a cair perto do berçário. Caralho. As crianças estão criando um terceiro braço, tá nascendo ciclope. Tá normal. As crianças adoeceram. Tiveram tosse e a pele ficou vermelha. Erupções cutâneas e seus ossos também apareceram. Ou seja, depois da caminhada, quando foram notadas essas coberturas de neve cor amarela, é que começaram a surgir esses problemas. Disse Natália Solvay aos repórteres locais. É sem enxofre essa neve. Infelizmente, isso... Não, é urina. É urina. Galera, é alcoólatra, né, mano? Pois é. Infelizmente, isso não é uma ocorrência incomum. Os moradores dizem que vem neve verde como essa a cada ano. Nem é problema, hein? Isso? Por exemplo, em 2016, quando um tubo transportante vazou água contaminada com cromo. Nossa. Não é novidade que as pessoas não estão satisfeitas com a situação atual. Né? Não é novidade. Os protestos eclodiram em resposta à atitude negligente do governo em relação à gestão de resíduos e os moradores de Sibei chegaram a ponto de iniciar uma ação legal contra um nevoeiro que sufocou áreas no sul dos Urais. Caramba, meio nevoeiro tóxico. Segundo relatos, este é apenas mais o recente de uma longa lista de problemas ambientais que supostamente estão prejudicando a popularidade de Putin. Mano, mas... banheiro tóxico não é novidade pra gente, que os banheiros públicos do carnaval tá aí. Bom, é isso, essa foi curtinha, mas tá aí pra alegria da galerinha que curte ver o meu ambiente sendo destruído. Galerinha do Chrome aí. A gangue do Chrome. Galera. Fica usando o Chrome aí, né, mano? Só que você tá prejudicando um monte de gente. Sabe quando você faz o aro do seu carro cromeado? Então, você tá matando o russo. Pois é. Recomendo usar o Firefox. Então é isso. Vou ficando por aqui. Chega de carnaval e falou! Falou!